programa seguir com dolorosa escalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News, hoje, uma terça-feira, dia 19 de fevereiro de 2019. E a notícia dessa vez, menino Bernardo. Nós temos aqui, vamos ver os protestos violentos no Haiti. Lá vamos nós. Eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Então, Gregório, nós temos aqui o protestos no Haiti, que a partir do dia 7 de fevereiro nós tivemos uma onda de violentos protestos contra o nosso querido presidente do Haiti, o Jovenel Moïse. Para os nossos falantes português, o Jovenel Moïse, ou para os mais íntimos, Juvenal Moisés. Ou ainda, presidente do Haiti. Que é a forma mais correta. Sério, mano, o nome tem uma trema no I, mano, foda-se. Nossa, caramba. Então, lá no, na capital do Haiti, a cidade de Porto Príncipe, nós tivemos a partir do dia 7, que era o aniversário da posse do nosso querido Jovenel, como também o aniversário de 33 anos do fim da ditadura da família Duvalier. Pra quem não lembra, aí. O Duvalier, o Papadoc, tá. Essa sim, treta toda. Grande República do Haiti. Beleza. A grandíssima República do Haiti. Então nós tivemos o desvio de bilhões de dólares para o acordo da Petrocaribe. Dólares esses que iriam para programas sociais. Ah. Viva le Brasil. Nada que a gente não tenha visto antes. Né? A gente viu esses caras muito roubar maior. Roubar merenda. Então nós tivemos o desvio de bilhões para o Petrocaribe, que não é uma empresa, é um acordo entre vários países do Caribe com a Venezuela para que eles comprem só petróleo venezuelano. Que é uma forma da Venezuela manter um monopólio ali, show, top, sempre bom. Cachorro latino, tomar no cu, vai ficar assim mesmo. Podia ter tanto monopólio melhor logo da Venezuela. Não, mano, é barato o petróleo da Venezuela. Mas tem outros petróleos por aí, pô. Mas é mais caro, pô. Né? Você quer o monopólio do petróleo mais barato ou do mais caro? É qual a diferença? Ninguém vai comprar essa merda. Ah, mas vai... Ah, pô, que você não viu ainda... Porque essa é a segunda onda de protestos, porque em 2018 nós tivemos uma onda de protestos que foi por causa da gasolina. Então você acha aí? Então, no meio dessa crise humanitária fodida que o Haiti está eternamente, nós tivemos esse escândalo de corrupção, a população está muito, muito pistola. Justo, né? E nós tivemos uma onda, tipo, a galera derrubando o carro, quebrando a porra toda. E aí nós tivemos a resposta da polícia, que gerou 7 mortos e 14 feridos. Porra. O que aumentou ainda mais os protestos, então não foi uma boa ideia. É. Se você não matar pelo menos metade dos protestantes, não dos evangélicos, protestantes que estão protestando. Eu não confio em você, não. Mata metade dos protestantes. Mata metade dos protestantes, aparece embaixo. Papa Pio. Papa Pio VII. Qual que era o... Pera aí, deixa eu ver. Qual que era o Papa da Reforma Protestante? Você coloca lá, Papa Júlio II, e fala, você tem que matar pelo menos metade dos protestantes. Aí, 1505. Nosso querido Julinho II. Dica pros governos. Dica pros governos, tem que matar protestante. Metade, pelo menos. Metade. Porque senão. Pelo menos. É, metade, pelo menos. É porque senão eles continuam. Né? Então, basicamente, nós temos isso, e isso causou um problema não só de abastecimento, como para os turistas que estavam no Haiti. Não sei o que um turista está fazendo no Haiti, né? Vamos aproveitar esse resort maravilhoso enquanto milhares de pessoas morrem de fome à nossa volta. Incrível! Ah, cara. Turismo 10 de 10. Cara, é tipo Cuba, né? A Cuba é de boa, você pelo menos não tá vendo milhares de pessoas morrendo de fome à sua volta. É, porque elas estão morrendo, né, meio pra trás, assim, meio escondido. Na Haiti é meio espalhado. Não, elas estão morrendo. Morrer de fome, eu não tô morrendo. Elas estão morrendo de perseguição política. É, pelo menos isso, hein. Uma coisa é você ficar numa ditadura enquanto você tá relaxando a ditadura, beleza. Outra coisa, tá tendo a crise humanitária e você tá lá de boa na piscina. Imagina se, não sei se falar, até mas... o Ruanda as pessoas estivessem de boa no hotel. Elas estavam antes de acontecer a parada. Não, antes, eu tô falando durante a parada. Não, mas é que nem o Haiti, porque não aconteceu a parada nos hotéis, entendeu? Se acontecer, vai ser um hotel Haiti. Então, mas é tipo, mano, querida, onde vamos fazer as nossas férias? Ah, vamos no Haiti. É bonito. O pessoal olha aquele terremoto, aquelas pessoas morrendo, a crise humanitária, e fala, mano, é lá que eu quero passar minhas férias. Mano, olha, lá não faz sentido. Ah, não. Pra gente falar, mano, não tem nem o que entra. Pega um barco, vai pro meio do Amazonas, onde não tem nem pessoa. Não, mas aí tem problema. Não tem um tanto de gente morrendo de fome à sua volta, cara. É complexo. Se você viajar pra um lugar que não tem ninguém, eu até te entendo. Se você quiser que eu te acompanhe, eu vou com você. Mas pra você ir no meio. Você tá lá de boa tomando seu coquetel, comendo seu franguinho, aquela caipirinha. Eu não sei se tem caipirinha no Caribe. Talvez tenha, talvez não. Aí você olha na janela, tem a galera morrendo na polícia. Você olha outra janela, a galera morrendo de fome. Mas é cada um tem seu. Aí a outra né? janela tem o mar. A gente não pode julgar as pessoas. Claro que pode. A gente não é cristão? Claro que não. É claro que não. A gente não pode julgar ninguém. Tem gente que gosta de ver carnificina. Tem gente que gosta de ver crise humanitária. Tem gente que não liga pra nada. Tem que ir e tem que seguir suas convicções. Tem que seguir o que você acha que é melhor pra você. Não. Então nós temos esses turistas presos, né? Porque e vários estabelecimentos que não conseguem abrir porque a rua tá tomada por uma violência fodida e se você abrir, acho que tem a grande chance de você morrer ou na mão do protesto ou na mão da polícia. Então eu acho que não é muito seguro. É, pois é. Então temos aí a crise humanitária interminável do Haiti. Desejamos boa sorte aos nossos amigos haitianos. Mano, eu recomendo vir pro Brasil, que o Brasil é top, ele tá de braços abertos. Por enquanto. Por enquanto é. Braços abertos. Uhum. Pelo menos aqui, Minas Gerais, de braços abertos. Pra caralho. Nunca nem vi as pessoas apontando os haitianos como forma de bloquear a entrada de imigrantes. Jamais. Eu nunca. Também não, isso aí é. Teoria da conspiração. Mano, isso aí é coisa de estadunidense babaca. Exatamente. Assim como comida. É. Assim como comida. Bom. Então terminamos aqui. Então esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo. E falou! Falou! Saudades, Haiti.